Vem, vem amor, vem comigo, vem sambar. Uala, uala, lá. Eu sei que você vai gostar, pois você gosta de sambar. Mas ele não espera por ninguém, pois ele é muito bom também. Ele é um samba diferente lá dos tempos de sinhá e de senhor. É um lamento que nego entoava pela noite. É um lamento de amor. Agô, oba, agô. Mas ele não espera por ninguém, pois ele é muito bom também. Ele é um samba diferente lá dos tempos de sinhá e de senhor. É um lamento que nego entoava pela noite. É um lamento de amor.